My Gamers Podcast. Boa tarde, boa noite. E boa madrugada. Esse é o For Games Podcast. E hoje vamos falar de coisas que irritam os videogames. E aqui estamos com Gilly McFly, nervoso, tranquilo, com muita paz interior. O seu nome chama de franguinho. Chico Rio. Chico Rio, né? Chico Rio. Esse nome é impronunciável, entendeu? Chico Rio. Eu detestei ter comprado de Volta para o Futuro, o cara não chamar de franguinho. Eu já tô vendo o McFly todo sem ligado. Uma piada interna. E eu sou o Vivart e tô começando a ficar irritado. Por que, Vivart? Agora vocês terão um podcast sobre coisas que irritam com toda a irritabilidade de todo mundo no universo. Entendeu? A gente acabou de perder uma porra de um arquivo de áudio de 40 minutos que a gente já gravou. É. Mas era coisa pouca. De 40 tópicos, perdemos apenas 38. Então, tá tranquilo. Um outro detalhe sobre esse podcast é que a gente não tem mau gosto musical. As músicas que vocês vão ouvir de fundo são que irritam mesmo. Exatamente. É, são propositais. Isso. Tá? Ninguém aqui curte Creu. Exatamente. Falando em trilha sonora, a gente podíamos começarmos com hip hop. E hop, concordância verbal mal feita e rita. Não entendi. Em redundância, redondamente redondada. Redondada também rita. Somos campeões. Esse lance do hip hop, eu tenho um sério trauma com hip hop porque. Meu, Tony Hawk's foi um jogo que inseriu bastante rock and roll na veia de muita gente, né? Aí me veio... Eu chamei esse beatbox? Acho que é. Temos um beatbox de fundo aqui pra vocês já sentirem a minha irritabilidade. Eu já começo eu tô me dando coceira. Meu, eu não consigo jogar um jogo de corrida, qualquer jogo focando um hip hop. Eu, quando peguei o Tony Hawk's 2... E aí me toca a música aquela, farali, fluvial. Ai, puta que pariu! Oh, finally, here we are. If a good out of three, follow me, it ain't far. Eu sou porra. Você não é Creuma? É o Creuma americano? É o Creuma americano, sei lá. A única coisa música que pensava que tinha hip hop era do Public Enemy com o Anthrax. Que aquela era a maneira, mas do resto, meu. Porque tinha o Anthrax. É, porque tinha o Anthrax, né? Mas vocês têm que ver que. Não, você não pode jogar um jogo de. Com emoção, com uma música que não. Sim, tem emoção. Entendeu? Você quer dirigir um carro 200 por hora ouvindo uma música que parece uma bossa nova rotada? Então não tem nexo. É. Apesar de que se você estiver a 200 por hora, seria a velocidade 6. O que não é um rock. Fiz uma piada que eu não entendi, eu não se foder. Nós não somos. Essa piada, agora eu entendi. Eu ainda não. Por causa que a porra da música do Creu tem as velocidades. Ah, tá, puta que pariu. Ainda bem que eu não entendi essa merda. Eu só entendi isso porque antes de ouvir a música original, eu ouvi a versão Death Metal. E antes. Mas ele fala das velocidades na versão Death Metal? Lógico! Você nem prestou atenção no que ele falava. Eu não entendi o que ele fala. E outra coisa que eu posso acrescentar é que eu vi a mina pelada antes de saber que ela existia. A mulher melancia? A mulher melancia. Ela é gostosa, hein? Não, eu não gosto de melancia. Cheia. É. Ela é uma gostosa cheia, gorda. Com algumas celulites. Mas eu não vi. Eu não vi. Tomei é que te falou, né? Eu vi isso no Super Bowl. Mistura do Brasil com o Egito. Tem que deixar-me pra dançar bonito. Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Tem que deixar-me pra dançar. Jogos jogáveis apenas com acessórios. Nossa. Principalmente o controle, né? O controle é um acessório. Mas é um acessório que já vem com aquilo, né? Então, ó, Rock Band, pra que. Você precisa comprar uma guitarra no mínimo pra você jogar aquela porra. Entendeu? Se você é pobre, não tem um console que roda isso daí de maneira decente, porque o Play 2 não roda de maneira decente. O Play 2 é fundo de vídeo, ele roda. Só que você. O Guitar Hero 4 não roda no controle. Eu já conheço alguém que deu um jeito nisso. Mas... Eu sei quem é. É, pobrinho sempre dá jeito, né? É, você pega o controle e põe num cabo de vassoura, desmonta ele, coloca os botão. Eu já vi gente fazendo isso. Você põe pra cima, vai dar o contato? É, já era. Essas adaptações. Põe e aquele negócio, né? Na época do Mega Drive, do Super NES, tinha aqueles joguinhos que você jogava com a pistola e acabou. Aqueles que tinham 3D, que você tinha o controle 3D. E além daqueles jogos que você só consegue jogar com turbo, né? Porque seu dedo morre, então você apertar botão de tiro. Nossa! Você tinha que ter um controle. Mas só que não é só os 8 bits não, mano. Você pega o do Play 2, por exemplo. Velho, quando você termina de jogar, você tá exausto. Você pega e faz assim. Você fica jogando, joga as Olimpíadas e coloca um cara pra fazer a maratona do seu lado. No finalzinho, o cara da maratona vai chegar te zoando e você vai estar cansado. Você vai estar mais ofegante que o cara que você jogou. A tendinite afetando. Isso daí você não precisa de ficar. Você não vai ficar 2 horas e pouco correndo. Isso... Você vai ficar 2 horas. Você vai ficar 10 minutos e já não está aguentando mexer os dedos. E isso é uma coisa que vem desde a Atari até hoje e foi evoluída pelo Wii. Qualquer jogo você se cansa, né? É, o Wii você não cansa só o dedo, você cansa inteiro para jogar um jogo de Olimpíada, por exemplo. Você vai correr, você tem que chacoalhar os dois. Controle assim, que não é retardado. Aliás, isso é uma coisa que irrita. Essas porra desses controles do Wii. Tudo bem que o negócio revolucionou e tal, mas porra, tem jogo que os caras abusam da boa vontade de quem tá jogando. A revolução. A revolução foi muito revolucionária. Não, eu controle na calça e finge que é uma berinjela chacoalhando o Bilal. É. Não, é isso, não é meu emote. Caralho. Você não vai falar um joguinho aí que você teve que rebolar, não? Puta que pariu, aquela porra daquele WarioWare. Isso não é você quer que a gente tire do... A gente é edita e depois eu tiro. Não, é que você... Ele vai estar poupando nos vergonhosos dele. Não, eu não rebolei porra nenhuma, não. Você segura o controle assim na velocidade na posição vertical. Dança o creme com o controle na hora. Deixa uma paradinha nele, ele vai achar que tu tá rebolando, já era. Não parece não, hein? Você quer aquele controle, às vezes, se alguém vê por trás, pensa que tá uma punheta. Esse é mais um sucesso da Lana Calypso. Se chama Deusa da Paixão. Voltando à luta por luminoso do RPG. Não, por RPG. Nós temos 3 amantes do RPG. É, total. Logicamente longe. 3 amantes é o ódio do RPG. Nós amamos RPG. Odiar RPG. Porque RPG é chato pra caralho. Eu vou repetir aquela minha piadinha da minha ex, que fazia reposição postural global. Que era fisioterapeuta. É, e também me fez irritar muito com esse tipo de RPG. Só a sigla já te irrita. É, e sendo o único RPG que me salva é o Duke Nukem, que não salva tanto porque tá até hoje pra sair o novo, né? Isso é uma coisa que irrita muito. Esperar 10 anos por um jogo novo do Duke Nukem. É o Duke Nukem Forever? Forever. Forever never. Duke Nukem never. Duke Nukem never. Faz os longas sem checkpoints? Vale a pena lembrar? Sim, claro. Temos que ressaltar um jogo, vou ressaltar o máximo. Que é do Play 2, que é uma alternativa que os caras fizeram daquele Ghosts and Goblins, que você vai perdendo a armadura até ficar de cueca. Eles quiseram fazer. Um jogo sexy, mano. Eles quiseram refazer esse jogo em 3D e fizeram com o nome do Máximo tal, criaram um universo próprio pra ele. E o jogo é difícil pra cacete, assim, é um jogo com visual SD cabeçudo, mas. É difícil mas... o cara ficar de cueca mesmo, né? É foda. É, você de cueca você leva uma pausada e já era. É uma briga de pau, né? No final da fase, ou você salva, ou você troca com o teu Seifas Vida e fudeu, né? Porque você tá com a energia no tal. Ele te dá 2 opções, né? Ou você salva, ou você troca por alguns benefícios. Isso é uma coisa que você tem que ficar a vida inteira pra salvar e só se fode. Que nem aquilo que você tava falando do Gran Turismo, de fazer as corridas especial lá, 24 horas em tempo real. Ah, puta, isso daí é um cúmulo da ignorância. jogos computaria decente. Mãos de Playmobil que eu diga. Lego, tio. Lego, Playmobil. A mão é igual. É tudo a mesma coisa. A mão é igual. Não, mas é, isso aí é se você negócio. Conhece algum, mande pra nós. Não é aqueles jogos japoneses que eu... Tem um jogo japonês que chama Rape Fighter. Nossa. Quem ganha estrupa outra, é essas coisas. É um sexo, hein? É. Vamos ser presos. Não é esse tipo de jogo, que nem o GTA. Meu, você tem um jogo de 18 anos? Mete tudo que você pode nele. Não, 18 anos o cara nem complica, que foi o problema do... Manhunt 2. Que chegou lá pra 18 anos, a Sony não queria publicar, a Nintendo não queria publicar. É, 17 esse jogo. Né? Se tiver putaria, né? Mas foi. Então, o jogo chegou na 18? Não, os caras. Eles não publicam, porra. Tem uns que publicam. Quem publica? O Manhunt publicou. Porque eles atenuaram a parada, botaram aquelas imagens lá que deixam a violência meu, mais boa. Eu via preto na sessão da tarde, eu queria esse jogo. É, eu vi, né? Eu vi também. Inclusive, eu tô com esse filme aqui. Acabou de acontecer. Ainda tem um jogo pra Widow, vira, né? Você coloca cada emote no peito e não falha. Pra girar a parafernália que não ia ter, né? Só que daí você precisaria de um acessório. Não, mas não. We bra. Invisible bra, we. E a gente não gosta disso. Ah, isso aí seria para nossa mulher. Um paradoxo. Isso aí seria um para nossas mulheres jogarem, né? Não, mas o que tem de putaria? Tem o GTA, que tem a, você pode passear pelos três serviços disponíveis. Tem os God of War, que os caras nunca acham. É, que as minhas no só, falta, só falta o cara dizer, eu tô comendo. É, as pessoas. Ah, o segundo é um pouco mais. Ah, os que ele deixa implícito é um pouco mais explícito, né? No Metal Gear do Play 1 tinha uns esquemas. Ah, você... no Metal Gear 2 é. O Snake tinha medo, o 3 e o Snake comeu. Ah, mas o Snake no 3 é meio bichinha, né? Mas aí a gente entra no Insta e tal, pra gente não gastar muita munição. Ah, mas no Metal Gear 1 tinha um negócio, você entrava num duto, olhava a mina na cela, aí você saía do duto, voltava, entrava de novo, aí ela perdia uma peça de roupa. Putz, eu não vi isso. Vou zerar esse jogo de novo. Cada vez que você entrava e saía, ela tirava uma roupa, era mó barato. No Metal Gear 3 tem uma roupa que é viado lá, né? É, eu acho que o Snake é viado. Não, o eu outro tava achando. Lá, o Vogue, ó. É o Vogue. É, o cara fortão, alemão, musculoso, Schwarzenegger. Você fala, pô, esse cara deve catar todas, né? Aí o cara vai liberar a rosca lá, é foda. Ah, é Zangief, total. Zangief é viado? O que a gente faz de crer que não é? Sei lá, eu gostava muito da Chun-Li, viu? A Chun-Li, quando ela dava os golpes, você dava pausa pra ver se dava pra ver a calcinha. Isso é. Meu, jogo decente de putaria. Então, tem que ir, você... Era dois pixels brancos. E quando saiu? Nossa, que gostoso. Jogos em 3D que tinham aqueles replays de Tekken quando você matava. Você pegava a mina do Tekken lá, com a sainha pra dar o mortal, aí você pausava lá pra ver o que tinha embaixo. Né? Pô, qual que é aquele jogo que tem a Maid? King of Fighters. Esse jogo é decente de putaria. Era Fatal Fury. Essa mina é gostosa. Não, esse jogo é de putaria. Né? E tem jogos que são uma putaria. Estamos começando a descobrir jogos aqui que eram ser egoísta pura. Cara, no Killer Instinct fizeram aquela maia lá também. No naipe dessa merda. É legal o Fatality do Killer Instinct, você já viu? Ah, que ela abre, ela abre os peitos. Ela fica cara. De costas, ela abre os peitos, o olho do cara pula e ele esse morre lugar, feliz. Sim. Uma putaria legal. Estamos começando a achar alguns bons, hein? Mas geração nova, o que tem? Fatality? Pra que tu me seduz? Com 17 anos e fugiu de casa. Olha, falando em Fatality, apertar pra cima num Fatality, Rita. E aí, você dá um murrinho. Você aperta pra cima, você pula. Pula. Puta que lindo. Você tem que apertar pra cima, mas ele não pode pular. Tem que ser rápido, você tem que ser o The Flash. O Rambo, né? Entendeu? Isso irrita pra caralho. É o meu trauma de Fatality. Eu só consegui. Você tem que girar o controle. Ah, sim. Quando você precisava dar duas 360 graus pra dar o especial do Zangief. Num controle de PlayStation 1, que nem tinha analógico. É, vocês não sabem o que é sofrer. Eu fiz uma bolha no meu dedo jogando X-Men Street Fighter, que eu tive que pegar até dia pra ir pra escola, que eu não conseguia escrever. Zoou assim como, meu filho? Você apanhou do seu pai, da sua mãe? Levou um tombo numa briga? Não, eu joguei. X-Men vs Street Fighter. Tem um jogo específico, entendeu? E o negócio que você tá falando do Golem, você pega um jogo de primeira pessoa, você atira uma granada na cabeça do cara no bazuco, o cara fica inteiro, cai e morre. Que graça tem isso? Você pega o Black e dá uma 12. Ele tem um sério problema com o Black. No peito do cara, o jogo é. Olha, o jogo é excelente. Mas você atirar na perna do cara uma 12 e a perna fica lá, me irrita profundamente. Ah, mas é que ele tá usando uma armadura específica. Ah, sim, sim. Ele morre com um tiro na perna. É por causa da informação. Uma específica. Mas a pena. Temos defensores do Black aqui e de outros jogos, como o GoldenEye, que você pode. Meu! Não, o GoldenEye fica vermelhinho. Você dá um tiro na cara do cara. Como vermelhinho? É. Medal of Honor, Medal of Honor. Nessa época, não, o cara pega a granada. Tinha? Quake? Turok? Turok tem? Medal of Honor. O cara pega a granada na mão, mas no Turok 2 e 3 já tem o. Mas assim, o que tem os mutantes lá. Primeiro, então. Tem os humanoides. Mas não é bem. Ah, mesmo assim tinha que sair pedaço. Entendeu? Tinha que ter um sanguinho. Ah, mas 007 tem. Mas isso daí assim ele fica com o. Depois a gente vai brigar de 007. Não, ué. Porque, meu, ó, pra definir esse negócio. Medal of Honor, o cara. Você joga a granada, aí fala, puta inteligência artificial. O cara pega a granada no chão, vai jogar pra você e fala, granada! Aí você atira dele, ele fica com a granada na mão, morrendo assim com a bala na barriga, com a mão na barriga. Aí ele olha pra granada, põe na frente da cara dele, explode, e ele cai. Ele cai. Não, é, ele fica naquela pose de rambo. Ele cai inteiro, entendeu? Isso me irrita muito. Ah, mas que nem o Tekken, você bate no cara. Um brilho laranja, né? Mas esse aqui não é um jogo realista. Porra, também pode. Mas a gente não gosta de jogo realista. Aquele brilho são os Hadouken do Tekken. Se o jogo realista irrita, então isso daí irrita. Porque ele tá com esse brilho. Esse brilho. Eu quero ou põe sangue ou não põe nada. Não, são necessários, são os espertos. Daqui a pouco o cara dá um murro e sai purpurina. É, porra. São necessários. Você joga isso vem da herança dos jogos 2D. Quando você ia dar um especial no Street Fighter, que a tela piscava, aquela coisa, ou você dava um golpe. Era a tela inteira, era um especial, não era um golpezinho. Não, mas um Hadouken, entendeu? É um especial depois de você apanhar demais, era seu último erro. Não, mas o Hadouken é um especial. Jogador pra frente e isso, acabou. Aí é um especial. Mas aí não é um especial, é um meio. Isso é um meio. Era meia lua. A única coisa que me irrita no Tekken é você cair a partir do 5 lá, tá ruim, você cai no chão, o chão trinca, aí você cai mais 3 vezes, o chão destrinca. Ah, mas aí é normal, né? Porque daí não é tão realista. Não, o que irrita é aqueles caras que pegavam o King, só sabia fazer aquelas duas sequências que ele, tipo, dava 500 mil agarros seguidos e você morria. Ah, sim, não. O que irrita me de Tekken em muitos jogos, até quando você vai jogar com aquele seu primozinho que não teve porra nenhuma de 5 anos, você já tá dominando a parada, e aquele porra fica apertando o botão só o tempo todo. Qualquer jogo, se você aprofunda uma técnica, você fica bobo, porque você vai jogar com um retardado, o retardado vai ganhar de você apertando um botão, entendeu? Você vai jogar com aquela menina que nunca, não sabe nem segurar o controle, ela vai... A menina derruba uma câmera no chão, dá um murro especial em você que você morre. Aí você fala, como você fez isso? Eu não sei. E Tekken é um jogo muito comum de acontecer isso. Tekken e Soul Calibur. A Namco, né? Acho que ela faz jogo mais pra retardado do que pra gente. Falando em War, no 007, no GoldenEye, eu morria muito por causa disso. Eu levava um tiro, ficava com sangue na cabeça, morri. Ficava vermelho a tela. Mas aí é um especial 007. Tirando o War que temos mais aqui, temos pouca coisa, né? Vamos em 90 top. Ah, tem os hacks. Eleven, Paulistão 99. Tem gente que gosta muito do Galvão Bueno. Não, tem gente que só joga Line Eleven rápido. Porque já saiu o Brasileirão em 2008. É, porque daí tem a chuteira que o cara vai lançar em 2010. Eu acho que o hack do Eleven deve ser assim, porque muita gente. Deve ser fácil demais de hackear, porque qualquer. Os caras pegaram, fizeram um recorte de gravações aí do Galvão Grande, fizeram a narração do Galvão Grande. Meu, é tosco. Tem medo. Os caras trocando bola lá. Os caras trocando bola no meio de campo. Lançamento, preço. Jogo pra cardíaco. Cardíaco. Mas é mesmo. Só um passe no meio do campo ali, o cara todo tá infartando, Foda esse jogo. Mas eu tenho que confessar que uma narração em japonês é chato pra caralho. Não, pior é. A única coisa da narração japonesa que dá pra entender é quando o cara fala chuto, chuto. E não deve ser chuto. E não deve ser chuto, porque. Fatalmente o cara tá cabeceando. É, o cara tá mijando o gravado e ele fala chuto. Nossa, tranquila, jogo de futebol me irrita muito. Censura. É uma coisa que você deu falar agora, porque você é um censurista moralista, falou? Você apoiou que Manhunt tinha censura? Foi por sua causa que não foi lançado para 18 anos? Ah, sofrentemente, assim. Inclusive, ele jogou. É, ele conseguiu fazer um milagre. Eu consegui te dar a censura. Eu tive acesso a descensurar. Ele conseguiu uma versão hack. É? Ele não gosta, não, mas ele usa. Isso, ele odeia isso. Isso não seria uma versão hack, seria uma original, entendeu? Hackeada. Não, é uma original que depois que saiu recolheram, entendeu? Aquela coisa de colecionador. Saiu e recolheram, entendeu? Saiu, caiu uma agora, caixinha no chão. Agora saiu. Eu comprei. Saiu o Little Big Planet e meteram nas musiquinhas até as músicas do Alporão. Aí recolheram a porra do jogo. Não, pegaram as frases do Alporão lá. E meteram no meio do jogo. A Sony teve que recolher aquelas merdas pra ir refazer o jogo de novo. E essas versões que estão com as músicas lá estão sendo vendidas a milhares de dólares. Igual o jogo? Little Big Planet. É? É. O que sobrou Play 2, né? Little Big Planet e God of War. E como foi uma versão hip hop, dá mais raiva ainda. Nossa, foi uma música de hip hop e isso me irrita profundamente. Meu, tem um jogo, esse eu não falei, o Play 2 chama 198 Ride or Die. Ah, tá. Meu, o jogo é legal pra cacete. Só que como o jogo é aquela batalha de gueto, aquele clima GTA San Andreas. Death Jam? É, Death Jam. Nossa. Death Jam é um jogo bacana, mas meu, eu ouvi aquelas porra de música de fundo. É de luta, hein? É de luta. Apesar que ele... Eu vejo a capa, vejo... Ele é extremamente realista. Aqueles, tipo, o cara de 50 Cent, aquele jogo do 50 Cent, falando isso. Ah, então. Grande jogo, hein? É, DVD 9. Só isso ele tem de grande, ele é DVD 9. DVD 9, essa porra? É DVD 9, por causa dos créditos. É verdade. Tem a discografia toda nos créditos, né? Leva 20 dias pra tocar os créditos. Tipo, não chega a ser nem 1 giga a mais e tu ir gravar em DVD 9. Tem algum jogo de PlayStation 3 que usou um Dual Layer, o Ray Dual Layer? Ah, não sei. Até agora o que falam que fode a capacidade dele é o bendito Metal Gear, né? Mas eu acho que. O Metal Gear ele é tão que o Kojima falou que 50 é pouco pra ele. Os Dual Layer com 6 não dá. Ele falou assim pra fazer. Mas o Dual Layer é 50. Ah, então ele usou. Se Kojima aí, eu imagino a casa dele. Tem que ter um monte de Snake, um monte de viadinho, um monte de Volgin. Não, pra ele o PlayStation é pouco, o micro dele deve ser um. Deve ser da NASA, né? Deve ser a casa dele, deve ser. Ele deve ter uma casa pro micro, outra pro outro, deve ter 10 modelos de mulher, né? Porque uma mulher é pouco, tem, eu preciso de mais mulher. Isso aí deve ser trauma de cara com pito pequeno, né? O Dual Layer tem só 50? Por que? Não fizeram. 50, eu acho que o Resistência é 50. Tem 50 GB ali no meu computador. Tem uma demonstração do Play 3 que mostra o Resistência e falando lá. Que é um jogo com 50 GB ocupando espaço, que cada bala que sai é um byte que sai de não sei onde. Cada bala é 1 GB ocupado por 3 segundos. Cada bala é 1 GB no DVD. Não, essas coisas são horríveis. E voltando ao negócio do... Não é necessariamente ter a música, mas não ter como tirar a música. É. Esse jogo foi bom, a gente se dedica. Eu fiz isso muito em Tony Hawk's, entendeu? Eu seleciono as músicas, mas esse aí de corrida com tiro não dá pra tirar. Eu tiro no mínimo, mas aí você não vê nada. Oh, tá vendo? Falando em tiro. Falando em tiro. Tiro de rojão. É. Que beleza. Isso daí não foi nem um giro, hein? E foi com todo o realismo possível. É. A live. cenas impuláveis. Exatamente. Tendo cenas impuláveis. Metal Gear não dá pra pular. Metal Gear acho que dá. É. Eu não lembro. Eu assistia todas Metal Gear, então. Cenas impuláveis e chatas. Podia ser impulável que não tinha. Vamos arrumar. Eu ia falar, tem jogo que você tem que ver. Mas não é que tem. Se você quer entender um pouquinho. Na verdade, tem, você tem que ver. Mas acho que tem uns postes que. Tem uns postes que vêm a cena. Imagina. Não, você não tem estímulo pra ver a cena. Aquilo que eu falei do Black. As cenas deles são um saco. É tudo parado, é tudo filme, não é CG bonita, é uma merda. Você não tem tesão nenhum em ver aquilo. E não dá pra pular. 7 minutos pra você começar a jogar. Em jogo da EA tem isso. O Black tem as balas caindo no shopping. Não. O que tem no Black. A capa, acho que é a melhor capa de jogo do universo até agora. É ela e o Senhor das Armas. É igual. Só que o Senhor das Armas já cara com as filhas. É meio feio. Multiplayer online. Isso foi um trama que a gente passou recentemente, né? O Vard me convidou para. Me convidou. Estamos com português clássico. É, português e português. Paulistas. É. Isso é dois pastéis de carne. Dois pastéis. McFly é paulista também? McFly é Cotigua. Nascendo Cotigua para. Mas eu tive a para aqui na frente do jogo? Não, ficou um pouco errado, mas eu ainda não tá perto. Beleza. Não, então. Isso é assunto pra outra. Geografia no videogame. Vamos fazer uma análise geográfica pelos gamers do Brasil, que falam português e português. Então, nós estamos falando sobre multiplayer online. Então, esse trauma. O velho me chamou aqui, vamos jogar um verso primeira pessoa aqui. Deixa eu ver que jogo que dá. É, isso aqui não é o Call of Duty, né? Só dava pra jogar Call of Duty. Nenhum quase dava, eu queria jogar. Não dá. Tem multiplayer contra de verdade, né? É, tipo split screen. É, dividir a tela pra você jogar no mesmo recinto. Isso prova que o videogame tá fazendo as pessoas serem egoístas e ficarem cada um na sua casa e foda. Mas aí também tem aquela coisa. Tem cara que odeia multiplayer. Tem cara que odeia jogar com outras pessoas. Esse cara é um punheteiro que vai morrer sozinho. Pô, cara, então eu sou um punheteiro que vou morrer sozinho. Não, o ruim de jogar com muitas pessoas, eu acho que é aquele split screen quádruplo, que a tela divide em quatro. Sim. A tela de 4 é foda. Qualquer coisa de 4 é foda. Fica... Mas a tela de. Quando divide em 4, você não. Você não tem uma TV gigante, né? É, não tem uma TV de 50 polegadas. Mas mesmo uma TV de 50 polegadas, fica ruim. Sim, mas aí você fica com 12,5 pra cada um. Ah, o cara é bom de conta, hein? Foi rápido, eu tava tentando fazer a conta e o cara. Ah, eu não fiz e acho que essa conta tá errada. Aí que merda aí. Ouvintes, façam a conta. É, depois eu mando pra gente falar. Era ruim no Mario Kart, e no próprio GoldenEye. Mario Kart. Mario Kart é legal. O que deu esse negócio? Eu não gosto de multiplayer de tiro. Os caras vão ficar tirando os caras, os caras vão ficar me matando toda hora, vou ficar nervoso, vou sair, vou ser isolado na comunidade. Isso não, mas o pai está mostrando que ele é um perdedor, né? É, principalmente caras que matam a faca e levam a facada. Cadu que o diga, mas não comentem, por favor. Ah, não sou eu, hein? Não sabia dessa. Eu não sou o Cadu, não, nunca entrei na live. Você é uma facada. Senta na live e você fala, pô, vou jogar um multiplayer online. Você joga com um pivete de 10 anos, o maluco te dá uma facada pelas costas, te zoa pra cacete e você é obrigado a gostar desse jogo? Não! Eu odeio multiplayer online. Pra ser zoado, seja zoado em casa. De preferência com ninguém vem. E aí o videogame mesmo tira com você, né? Otário. Loser. You lose. Get over. É, mas geralmente eu não gosto de jogar multiplayer mesmo. Só gosto de jogar. Gosto mais de jogo de aventura. Então... Não, eu também. Ah, é que nem pegar um jogo de luta. É, tem cara que não liga. Ou não liga, tirar os cara contra. Que vai morrer sozinho, poetando em casa. Você gosta desse jogo? De multiplayer? Multiplayer? Online? Não. Mas onde vai morrer? eu acho que o nosso trauma com online é porque no Brasil isso é uma capenguice. A gente, pra ter internet, a gente tem que suar os cacarecos e a gente trabalha tanto que não consegue parar pra jogar quando consegue comprar internet. É. Eu tenho internet, mas não consigo porque eu tenho tempo, porque eu tô muito cansado. Porque eu tô trabalhando muito pra pagar ela e não tenho tempo de usufruir dela. Acho que eu vou morrer sozinho, coitado. Jogando Tetris no celular. Esse é o destino de muito gamer por aí. Afogado. Nossa, principalmente se for de verdade, né? Deve ser melhor morrer afogado do que queimado. É, eu já quase morri afogado. Não. É? Queimado. Não, queimado não. Eu não tive essa experiência ainda. É que nunca te queimaram, não. É que morrer queimado. Graças a Deus, nunca queimei a rosca também. Morrer queimado é que você pode sobreviver, né? Foi isso que queimou o cookie. Porque já é essa, piada interna, né? O cookie é uma furada, né, rapaz? Então, morre queimado, carrosca queimada. E afogado em Litão. É. Se você viver, é problemático, hein? Qual que é a história do GTA lá que a polícia te empurrou pra água? Você sai do GTA. O imorrível. No GTA, se você tá fugindo da polícia, você sai do 3. No 3 ou no Vice City mesmo? Não, vai ser lá pra sair do carro. Não, mas você sai do carro tá. andando, a polícia bate em você, mas não bate pra atropelar, ela bate pra te empurrar. Ela bate devagarinho, tipo, já deu. Ela vai devagarinho, bate pra você cair na água. Nós já te demos susto, agora cai na água. Cai na água, que na água você vai morrer. Essa água deve ser alguma substância química. É um tipo de um Tietê, sim. É um Tietê que você cai e você morre instantaneamente. Mas já teve caso de cara que ficou vivo, hein? Mas ele não é realidade. Eu acho que se o cara cresce no Tietê, o máximo que podia acontecer com ele era ele virar uma tartaruga ninja. O cara tem que tomar tanta vacina depois de cair no Tietê. Mas o detalhe é que nos videogames, os rios geralmente são limpinhos. É. Os rios, os mares. Até os do Resident Evil. Até os do Resident Evil. Você vê, tem aquele monte de lago, vai lá, mas o bagulho é azul. Até os bueiros, né? Os esgotos são limpinhos. É. Os esgotos são limpos. Puxa, você pisa e fala, porra, que beleza, vou tomar uma vinha aqui. Que cocô bonito, né? Só falta as médias ter lacinho pra presente, né? Mr. Hank. Mr. Hank do South Park tá lá. Então, mas voltando ao nosso assunto de morrer afogado nos videogames. Isso irritava desde do Sonic, do Pitfall. Exatamente. Tem até aquela grande historinha que estávamos aqui debatendo. Qual que é? Aquela do terceiro. Aí ele acabou. Terceiro jogo. Aí a regra. Existe uma regra. Lá pro segundo, terceiro, quarto, quinto jogo que o cara vai saber. É, nadar, só tem... aprende a nadar um jogo, que aprendeu desde o primeiro foi o Tomb Raider. É, mas aí a menina tinha os peitão, né? Então o peito não deixava ela morrer afogada. Você veio pra ele fazer ela boiar. E afundar, ainda tem alguma regulagem ali. Apertava o bico. Até hoje eu tô querendo saber se é uma menina na banheira com silicone, o negócio sobe. Se flutua. Manda uma sugestão pro David Letterman lá, aí o Float. Vou mandar pro Gugu, o Gugu tá passando lá. Não, veio no Supercom. Teve aquela mina lá que tá com 5,5 litros, mano. Da Bang Bang lá? Não, a Bang Bang tem menos. Outra? É, uma Sheila não sei o que. Se eu conseguir falar dela, eu passo pra você. Ela vai ganhar o Guinness no peito. Não, não é Sheila mesmo, não. É mesmo? O cara casou e trocou sobrenome. Ela já tem na sexo faz tempo. Não, é outra mina, não é do Não tipo. É mesmo. Não é essa daí, não, mano. Mas é mesmo, não é mesmo também. É. Não é, porra. Eu vou mandar a foto pra vocês, então. Eu tenho. Ela tá voando. Eu tenho. Eu já mostrei até pra minha mina. Aqui, essa mina tem 5,5 litros de peito. Essa daí, se ela tivesse no Titanic, ninguém morria. Ah, todo mundo se segurava nela. Todo mundo se apoiava. Essa mina nela. Que você mostrou é do RPG, né? Que daí você separado, você ficou separado agora. Não, essa é outra. Essa é a atual, essa é a atual. Que eu estou residindo junto com ela. Ah, tá. Estou noivo. sacou? Ah, então a CDC não mostrou ainda. Não, mostrei? Viram não, ela estava vendo o Super Pop. Aí eu tenho uma terrível mania de chegar pra ela e falar: eu já vi essa mina você pelada. Você tá vazapiando, né? Oh, puxa, tá vazapiando. Aí parou no Super Pop. Eu não assisto porra. Isso. Você tá vazapiando. Aí você, quando tem alguma coisa escrita, você bate o olho e fica aqui, tá escrito. Aí tá escrito lá: maior peito do Brasil. Pô, mas ele nem precisava, né, cara? Você não lê nada, você é analfabeto. Não, mesmo que a mina nem entrou no negócio. Eu, particularmente, não gosto de TV, desse tipo de coisa. Eu gosto de assistir os DVD e tal. Aí a mulher tá assistindo essas porra. Aí eu sento do lado. A maioria dos meus comentários quando passa aí: nossa, só vi essa mina pelada. Sai a Bang Bang lá. Eu já vi essa mina pelada. A Bang Bang sim saiu na sexy. É, saiu na sexy. Eu posso até fornecer por e-mail pra Vossa Senhoria. Aí eu tenho me fodido constantemente com isso, que eu já vi todo mundo pelado e ela fica nervosa, né, com essas colocações, não sei porquê. Toda mulher fica nervosa, toda sua mulher fica nervosa se você fala que viu uma Playboy. Não, a minha não fica tanto não, tanto que eu levei todas e coloquei lá no estante. Deixou de papel de parede no livro, né? Não, elas estão organizadas, né? Se for alguém vai ver lá. Tá a mira lá. Fotografada. Jogos de PC que seu PC nunca vai rodar. Tá aí. A gente tava falando exatamente disso. Isso vem de um trauma, porque sempre que você compra um jogo pra PC, o seu PC não vai funcionar. É, por isso que eu nunca jogo no PC. Eu já passei isso com Duke Nukem. Meu micro não era capaz de rodar Duke Nukem 3D. Postal. Não, aí na ordem. Duke Nukem, Carmageddon. Carmageddon jogando Play 1. Não, você não sabia jogar. Eu atropelava todo mundo lá. Isso pra todo mundo que fala na moda que é mais legal. Eu atropelava todo mundo, atropelava os velhinhos, as menininhas. Mas o objetivo do jogo só me fodia. No Play era zumbis, não era? É a mesma coisa. É que do Play é zumbi com sangue vermelho. O do 360 é zumbi com sangue verde. E ele tem gore. 360. 64. Nossa senhora. Faz a conta, quantos a menos é? Faz a conta dessa agora, chupa. 294 e 6. 294 e 6. Sei lá, cara. Por aí. Ai, meu Deus. Aí. Mas é 296. 296. É. Ah, com mais 4. Um negócio 300, de gore em jogo seria isso também. Um jogo de corrida realista, que nem Midnight Club. Tem, eles saem correndo tudo, a partir do 3. É, no LA Rush tem também. Mas eles ainda conseguem. Você vai atropelar a pessoa? Um jogo que teve isso aí é o GTA, que você GTA passa em 5. Eu atropelar as pessoas. É, eu tenho dó de atropelar as pessoas. Eu gosto de matar os inimiguinhos, né? Um jogo que eu tenho dó é o Blood Rain. Que a mina pega, ela tem aquela que ela tem duas, a vampira que tem duas faconas aqui. Aí você vai brigar, você corta a perna da mina. A mina sabe. Tem isso que ela fala: oh my arm, você não cortou a perna, né? Aí a mina fala: seu inglês não tá tão fluente, teve uma mudança. Aí a mina sai correndo: ah, my arm, my arm. Aí a mina que você tá jogando fala: ah, tem próteses lindas hoje em dia. Aí tem hora que você faz um cotoco da pessoa, a pessoa tá no chão se contorcendo. Eu vou matar esse filho da puta, coitado. Tô com dó. Tô com dó dele, eu aleijei ele todinho. Eu vou deixar esse filho da puta viver. Ele só vai poder jogar jogo agora se tiver um headset. Ele só vai poder jogar alguma coisa com headset de comando de voz. E alguém pra colocar um headset nele. Tutoriais impuláveis. Meu, olha, tem uma diferença entre tutorial e hint. Sim. Tutorial é aquele que você tem que parar a vida pra dar um pulo. Verdade, hint, você tá andando e fala: aperta X pra pular. Apertou, você quis, mas o mundo não para. Eu fui jogar esses dias Soul River. Você é horrível mesmo. Soul River. Você é horrível mesmo jogando esse negócio. Ninguém ia ficar indo Soul River. É bom pra caralho. Play 1. Aí. Tenho dois pro Play 2. Só que o do Play 2 não é tão bom quanto o do Play 1. Acho que é foda. Até o gráfico do Play 1 parece ser melhor. É, mas aí entra naquela coisa de filme, né? É o mal da sequência. É o mal da sequência. Mas o jogo tem. Meu, aperte X para pular. Aperte X e X no ar, vai dando pulo duplo. Não, tutorial é horrível. Não. Tutoriais que é pra foder. É coisa ridícula. Quando o jogo tem uma coisa. É legal o jogo do Simpsons, ele faz isso e ele zoa, né? Ele fala que são os clichês do jogo. É, tipo, você descobriu o clichê, game clichê número 1. Salto duplo. É, barreira invisível. É, barreira invisível. Você não pode passar aqui, sabe por quê? Porque tem uma barreira invisível. Barreira invisível. Seu trouxa. É. Você não vai passar por aqui. Outra coisa irritante. Que irrita pra caralho. Barreira invisível em qualquer jogo. É. Seja de corrida, de tiro. Nos Need for Speed nunca tem isso. Sempre tem uma seta ali. Porque as barreiras uma são seta apoiada no nada. É, uma seta flutuando no ar que você bate o carro e ela tá lá. É, tá lá. Você tá correndo no vácuo, praticamente. Pô, a pior parede invisível que tem é aquela do alto do prédio, né? Você vai dar um puta no pulo, você... Nossa, eu sou tipo Superman, mano. Aí de repente você vai e puf. É legal no GTA 3. Invisível. E quando não tem ela, né? Que você tá em cima do prédio e o prédio some, você cai. Aí você fala, porra, cadê a barreira invisível? Cadê a barreira invisível? Aí pra me segurar. Vira um piso invisível. O piso, é o piso. É, tudo invisível é ruim. Primeiro que você não enxerga, né? Saves gigantes. Isso daí é pra quem não tem videogame com HD, rapaz. É. Isso daí acontece muito comigo. Tô com o Play 2 emprestado. Olha, até no Play 1, tem um joguinho que muita pouca gente deve conhecer, que é o Diablo, que é um RPG. É. Ele usava um memory card só pra ele, aquele filho da puta egoísta. Você gosta desse RPG aí? Não gosto de RPG, rapá! Boa! Cara, tem um Socom que ocupava 4 mega no... Tem um jogo ordinário do Play 2, que é o OutRun. Puta, é uma bosta. O jogo é chato. E ocupa quantos mega? Ocupa mais de 2 mega. Pra nada. Ocupa OutRun, 25%. OutRun é aquela corrida da SEG, que Ferrari, tem um remake. Esse remake. Nem aparece, é quadrado demais o jogo. A única coisa legal é os Power Slides, que todos os carros são Ferraris oficiais. Mas o save. Meu, tem jogo que você tá salvando, você pausa e salva onde você tá. Você e não ocupa sair, tudo isso. Entendeu? O negócio lá, você só pode salvar quando você passa e o computador de mega. Pra quê? É pra vender memory card. Eles devem ter contrato com a fábrica de memory card. Isso, o Black é bom. É, tô vendo quando a gente tiver um podcast. Especial de primeira, Black. Não, especial primeira pessoa. A gente vai sair no braço aqui. É. Já tô ficando nervoso com esse Black e com o GoldenEye. Os preços de tudo altos pra caralho. Bom, isso é porque a gente mora no Brasil, né? Que isso? Quem mora no Brasil? Não, não é porque a gente mora no Brasil. Porque a gente não é barato. Não, sim, mas você. Você estando no Brasil, nada é lançado oficialmente. Tudo é importado, praticamente. Não, os do Xbox são pensados aqui, né? Não, e se uma coisa é feita aqui, ela é mais cara do que você importar. Não, no caso do... Entendeu? Do Xbox, não. Sai elas por elas. Não, tá. Eu ainda não cheguei nessa geração, eu tô com o meu Play 2, que não foi até hoje lançado no Brasil. Eu sou um cara, tipo um downgrade, né? Era 360, agora eu voltei pro Play 2, eu não sou isto. Ele não é isto. Temos que falar dos istos, né? Istas e Rita. Eu tenho um trauma de nintendista porque história de escola que vocês já ouviram no podcast de apresentação, né? Eu adquiri o meu PlayStation 1 na época que saiu o 64. E meu amigo tinha Super Nintendo e tal, e eu queria o Super Nintendo também. E aí aquele negócio eu babei, né? Porque tinha Tekken com Senna no caralho. E ele tinha o bendito 64. Daniel, né? Aqui é 64. O meu tem 32 e 64. Então você vai sentar em 4 e tal. Aí era aquele negócio, eu tenho Zelda, eu tenho Mario, e eu tava pagando pro Mario. Eu não queria falar não, mas eu pensava assim também, hein? E eu não sou isso. Não, eu não tive PlayStation 1, eu tive 64, mas eu... Aí, ó o cara aí. 64, não, ele não era meu. Play. Ele não era meu amiguinho do colégio, mas ele era dessa fase. É, depois eu comprei o Play. Mas me diz uma coisa, você não sentiu inveja do Play 1? Não. Não? Nem quando você jogou qualquer coisa e viu as cenas em CG? Symphony of the Night? Tipo, não. Mortal Kombat Sub-Zero? Isso não era CG, isso era cena, isso daí foi foda. Aí. Aí meu cotovelo, Esse já foi falado no outro podcast, não lembro. Se quiser, que ouça. Sabe o que é o pior de tudo? Eu odeio nintendista e a minha mãe uma vez comprou um lençol pra mim do Mario, mano. Eu tive que dormir vários anos da minha vida com o Mario. Olha, os brinques do Nintendo Wii. O que é um brinque do Nintendo Wii? Brick, eu acho que tem uma coisa a ver com Lego, né? É. Eu acho que o cara fica mais irritado com isso, né? O Brick seria o Trigger Red Light do Wii? Não. Seria Yellow Light do Wii? É que assim, se você pegar um jogo de outra região, você tem lá o seu Nintendo Wii, você comprou nos Estados Unidos, uma versão americana aqui no Brasil. Ele fala, oh yes, Luiz. Ele pega preto aí e branco. Aí você pega, não, normal. Aí você pega um jogo que só saiu na Europa, que ele tem atualização de sistema. Se você for rodar essas coisas, ele vai rodar o jogo. Se você for rodar essa atualização de sistema, vai brincar o teu aparelho. Eu você entendi. Vai bloquear a parada. Eu entendi. Por isso que o Wii é coisa de criança. É. Porque você brinca com ele. Aí, rapaz. Não vou comprar um desse. Joguei de criança o caralho. Revistas de videogames. Nossa. Parciais. Não, qualquer revista de videogames. Ah, eu acho que não. Eu não sou parcial pro Wii, nem. Eu comprava uma revista de videogame que não era Nintendo Power, que falava mais de Nintendo que a Nintendo Power. E tem uma revista, eu vou até falar o nome dela, porque ela não existe mais, né? Que era Gamers. E os reviews dela. Deu 3 Red Light nela. Ela fazia reviews colocando fotos minúsculas que você não sabia o que era o jogo, de tanto texto. Esse jogo deve ser bom, hein? E tinha não dá pra ver a foto. E, além dos que eles não colocavam a foto, eles faziam um review sem foto. Você tinha que. Nossa, esse jogo deve ser foda! Você não sabia se era a primeira pessoa, se era. E eles tinham um maldito vício, que faz parte do meu trauma de RPGs, e falar de RPG pra caralho. Sabe aquelas revistas que pegavam um RPG em japonês e traduziam uma estratégia pra você? Você tinha que comprar 30 revistas pra salvar o jogo, porque você não eles sabia japonês? Um pedacinho em cada uma. É, eles deviam contratar o japonês só pra decifrar. E agora, pô, hoje em dia você zera os caras que pegam que zerar com revista. Você lança um GTA 4, por exemplo. Lançou o GTA 4, no, acho que uma semana, duas semanas depois, já saiu uma revista com 400 milhões de fotos. É, depende do jogo, né? Os combinhos, não sei o quê. GTA foi um jogo que deu trabalho pra essa revista com a estratégia. O negócio é grande. Outra coisa que tinha nessa revista que enche o saco, que irrita pra cacete, era decorar os combos. Mas aí entra que... umas, parece um ano de gigantes. Não, tudo código. Combo! Não é só combo, golpe! Tipo, eu sabia todos os golpes de todo mundo no Mortal 2. Pô, pra eu matar você, eu vou apertar este botão, virar aqui o 360. É, são as sequências. E você tinha que decorar isso na época, porque tinha aquela febre do fliperama. Saía The King 96, mas você queria matar todo mundo. Mas lá. Fliperama é jogado, hein? Então. Você já tinha decorado toda a revista, rapaz. Não, pior que não, porque não tinha dinheiro pra comprar revista, eu era pobrinho. Olha, eu sou pobrinho até hoje. Tá vendo? Se eu ficar ali com o seu, ou eu compro o jogo, ou eu compro a revista. Se eu comprar a revista, eu compro. Caralho, jogo. Quanto você tá pagando a revista? Quanto você tá pagando o jogo? 125 pau uma revista. Se eu decorar a dica, eu vou ter que ficar ensinando os moleques. Daí eu vou ser aqueles molequinhos chatos de fliperama. Hoje em dia tem uma coisa. Hoje em dia tem uma coisa muito legal, você pode ver essas coisas, que chama internet. Você isso pode é muito ilegal. É muito legal você Google, pesquisar. Bom site. Apesar que hoje em dia essa febre de fliperama, de decorar como, não é tanta, né? É mais um público muito específico, não era tanto que nem hoje. Tem cara que pra dar um chute no Winning Eleven aí, tem toda uma técnica. Cara, mas hoje quadrado, você aperta o NB, puxa o triângulo. Quando o cara tiver com o pé no ângulo de 45 graus, você, ó, bolinha. Mas se você pega os jogos da Paula, tá no menu, você vai no menu e já tem tudo. Você precisa comprar revista, você precisa baixar na internet essas coisas. Vocês ficam olhando o menu? Eu nem sabia que existia menu. O cidadão que quer fazer isso tem os menus. Tem uns pause lá que você lê, sabia? É, deslilo, hein? Ai, que merda. Muita coisa lançada aqui, eles não existem em português. Eu tenho, tipo, no computador. Aí, pra computador tem. Legal, tudo. Max Payne do computador, ele é até dublado. O cara fala em português e é uma dublagem foda. É, vai sair o filme, né? Saiu já. Estreou esse último final de semana. Estão falando que é bom, estão falando que é ruim. É uma indústria forte, né, cara, de game no Brasil. Eu não sei porque eles não. apesar de que é forte, naquelas. Porque você pega e fala assim, ah, você tem um sistema de alguém? Tem. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Você pagou quanto? Você paga quanto seu jogo? Ah, paga 15 pontos, 10 pontos, 3 por 20. Então, pirataria. É a pirataria que fode. E ajuda, porque eu acho que se não existisse pirataria no Brasil, não era tão difundido o videogame, porque a nossa faixa de classe média aqui, você não consegue muito. Nos patrocine, por favor, precisamos de jogos grátis para jogar e avaliar. E consoles também, estou precisando de um Play 3 e um 360. Eu sou um Play 3. Rapaz, eu preciso dos dois. Eu também queria um Play 2, eu jogo ainda. Eu também queria um PSP. O DS. O DS eu queria pra jogar Metal Slug 7. É. Como eu não sou ista, só não me manda o Nintendo Wii. O Nintendo Wii, eu só queria te ver. Que jogo que eu queria jogar no Nintendo Wii? Eu queria jogar, cara. Nintendo Wii é Far Cry, vocês estão me enchendo o Far Cry, eu tô pra jogar até hoje Far Cry no Wii. Quase me paga 200 pontos no Far Cry, é uma bosta. É? Eu preciso jogar. To You, mano. Tio Yuma. Tio Yuma é um código de coragem genérico? É. Não, eu tive coragem. Ele vem no kit pra cima. Falta de padrão dos controles dos jogos FPS? A falta de padrão de controle não vai só pra FPS, né? Falta de padrão de controle você pode até ir de aventura, né? Se você pega um jogo que X não pula, você vai ficar revoltado. Verdade. Não, geralmente corrida é padrão, né? Tipo, no PlayStation, o X acelera pra dar do black ou o círculo na frente. É, e quando você pega o Crazy Taxi? Que o Crazy Taxi é o L1 que acelera. É porque isso daí foi transposto do Dreamcast. O Dreamcast tinha os gatilhos, era ótimo. No 360, todo jogo de corrida, o gatilho direito acelera e o esquerdo freia. Que é chato pra cacete isso. Tá vendo? É uma coisa que causa discordância entre a população. Não tanto o invertido. O 007 na GoldenEye mais. Eu fiquei puto no Mercenários lá quando eu peguei e apertei o RT que nem louco e a parada não saiu do lugar. É o X, o A que acelera. Mas você ainda é o X, eu sei que você tem um pleno fugido do seu coração. Falando em falta de padrão de jogos, tem falta de padrão nos controles. Logicamente, muda de fabricante, mas você fala, você tá lá no LB, não é LB, é um L. O pior era não ter 64. C cima, C baixo, C trás e C frente. Não, esse daí, o que a Nintendo pensou pra fazer esses. Pô, o C era básico. Você não precisa pegar no. Você não precisa pegar o C e apertar não. C pra C, né? Não, C pra lá. C pra cima, pronto. C pra lateral. C direita, pronto. C esquerda. Agora você pega o. A intenção era ser câmera, né? É, agora é pra controlar a câmera esses botões. Agora você pega o 360, por exemplo. Quando, no comecinho eu achei estranho isso daí. Meu irmão falava, ah não, você tem que apertar o A. Fala X, cara. É porque você já acostumou. É, quando eu tava começando a acostumar. Essa é questão de costume, né? Que nem quando você jogava. Você tem que três, sei lá. Nem quando você jogava flip, tinha seis botões, aí você pegava no jogo e tinha quatro. Aperta aquele ali, ó. Fazia pra soco, entendeu? Era foda. Soco fraco, soco médio, soco forte. Chute forte, chute médio, chute fraco. Isso. Aí tá nos LR o chute. Soco em cima e embaixo, lembra? É. O pior que eu acho de jogo de luta é defesa. Botão de defesa pra quê, mano? Defesa pra trás, é bom, né? Mano. Na hora. Tem um jogo, não lembro qual que é agora, que se você não apertar nada, ele defende. Tekken. É verdade, é o Tekken. Tô quieto, tô defendendo. Defesa depende do golpe. Se você levar uma porrada do polo estombo, você vai pra Jesus. E agarrão também não funfa. Agarrão funfa. Vai, agarrão. Pra golpe. Não, mas se você ficar sem apertar o botão e o cara vir e dar agarrão, vai dar agarrão. Vai. Então ele funfa. Não, a defesa não funciona, cara. Ah, tá. Porque a defesa do agarrão é você apertar agarrão junto. Você é. Geralmente é assim. E os dois se abraçam, né? Aí um abraça o outro e fala, ah, vamos pagar essa já porra. Era. Vamos tomar alguma coisa. Jogos de filmes que são uma bosta, ficou estranho. Mas é isso mesmo. Os filmes que são uma bosta. Cada um dá exemplo, vai. Quinto Elemento. Play 1. É, esse deve ser horrível. 007, GoldenEye, é muito bom. Mandei o Batman Begins. Não, o Batman Begins é legalzinho. É, você tem vários. Tem todos esses cassetes. De Volta para o Futuro, para Super Nintendo. Qualquer jogo de Volta para o Futuro até hoje não sabe. É, Retorno de Jedi, de Super NES. É horrível aquilo. Indiana Jones, Patalho. X-Men. Demolition Man. Demolition Man, isso é um filme. Pô, o Demolition Man é o. Demolidor, mano. Porra, Demolidor, Wesley Snipes, grande cabelo, hein? Exato. É, e ele não se veste de diabo com o vermelho. Ah, é? Não tem chifre também, né? Pô. É um filme que causou muita controvérsia. É um bom filme, Demolidor. Mas o joguinho não é tão ruim, não. Ah, ele é bom. Tá? É. Meu. Não, mas perto dos de hoje é bom, porque fica mais. Se você ir em qualquer top, enfim, 100 melhores jogos de Play 2 e 360, muito raramente vai ter um jogo de filme lá. É. Jogos feitos de filme são. É aquele negócio, caça-nico, acabou. Apesar que Tartarugas Ninja pro arcade, Simpsons pro arcade, são uns puta dos jogos, né? Tartarugas Ninja. Era desenho e tal, mas tinha filme, né? Mas eu quero os filmes que são inspirados em jogos. Irritam também. Olha, recentemente vi Postal, e é um dos melhores filmes baseados em jogos. Não? Postal. Esse news desse. Uwe Boll, né? É, Uwe Boll. Uwe Boll, né? Uwe Boll? Uwe. Ele é o quê? Alemão, os caras? Ele é alemão. Uf. Ele até fala no filme que ele, o dinheiro que ele faz do filme, ele pegou do Hitler lá, do ouro nazista. O filme é humor negro puro e tosco, que é o jogo, entendeu? Por isso que o filme é bom, porque ele é ruim. Aí é o que vira, né? Acaba a pilha. Você fica irritado? Se eu tiver outra pilha pra colocar no lugar, não, mas. O jogo pausa quando acaba a pilha? Depende. Não. É que tá. Tem jogo que pausa. Os meus sempre ficavam lá. É? Acabou a pilha. Tem jogo aí que pausa. Aí os caras me fuzilando lá e eu lá. Ah, eu tô sem pilha. Os caras descendo o tiro e eu, porra, tô morrendo. É uma aí coisa, eu pegava, né? Atirava, quando voltava, o cara era tiro de misericórdia, falou, otário. É aquele negócio, em vez de ser acabou minha bala, acabou minha pilha, né? Confidante. Você tá trocando os pentes, né? Trocando os pentes de pilha. Confidante 4 acabava direto, mano. Você não devia ter jogado também. Mas nunca acabou a pilha com você. É que a sua pilha é ruim. É, sua pilha é vagabundo. Você compra aquelas pilhas lá de um real? Não, mano, é aquela. Vem até um coelhinho entregar pra mim, ó. Batendo tambor. É, coelhinho. Eu só me irrito até agora do controle remoto. Personagens exclusivos para consoles no mesmo jogo. O Mario seria uma ótima no 360. Não é isso. Não, que Mario? É tipo a porra do Soul Calibur, que tem o Yoda no 360, tem o Darth Vader no. Mas o Yoda é exclusivo. Exclusividade. Você pode comprar ele, né? Mas fica irritado, porra. Você tem um Play 2. O objetivo é esse, você tem que ficar irritado. É pra você. Não, eu quero jogar você. Yoda. Eu vou comprar um Xbox pra poder jogar com o Spawn. Caralho, precisava disso? Ia ser legal se eles pegassem e colocassem os três personagens em um. Nos três jogos. Nos três jogos? Três não, ia ser que legal. Daí não podia escolher o cara. Né? É. Isso até seria interessante ter um. Que legal, tenho ele. Ia ser interessante ter um boss do Link. Ah, eu tô com o Link no Play 2. É, mas aí já envolveria outras. Sei não. Eu acho que a tendência do videogame é tudo se juntar. Depois que o Mario disputou a Olimpíada com o Sonic, eu não duvido de nada. Isso daí me deixa muito nervoso. Daqui a pouco tá o cara do GTA lá correndo com o Mario. O Nico. Nico Belli. Tá o Nico estrupando a Peach lá e chega o Mario. Você pegou a Peach. Chegou o Bowser, né? Eu já comi mesmo. Aí chega o Kratos lá, né? No mesmo vai ter visto a cena. No mesmo Liberty City, o Kratos, né? Ia ser uma coisa interessante esses crossovers. Acharem que videogame é brinquedo. Que isso, coisa de criança. A minha mulher acha isso. Sabe o que é o pior? Ela tem um PlayStation pra ela. Ah, então ela só que é aquele negócio. Ela gosta do PlayStation pra jogar o joguinho dela do gelo. Pra jogar o joguinho do Garfield. Não é pra criança ainda, né? Por isso que ela acha que é pra criança. Mas eu acho que é pra criança. Eu não jogo videogame. A partir de hoje, é você coisa. Achar que videogame é brinquedo. Ah, se você for ver, o Wii é um brinquedo, né? É, o Wii é um brinquedo. Dependendo do jogo, ela pode ser um brinquedo pornô. Dependendo do jogo. Se ele tiver uma putaria decente... É um puta brinquedo. É um puta brinquedo, né? Esse joguinho de você controlar macaquinho e bolinha. É, macaquinho, bolinha. Pior que é legal, né? Deve ser bom, você ficar... Ah, macaquinho! Dando paulada nos macacos com as bolas. Encerra-se encerrada a segunda reunião do 4Games. A segunda não, a décima, mas a primeira que a gente está conseguindo gravar, porque vai ser o segundo episódio. Isso sim. Isso se o vídeo, se o micro não esquentar e fuder tudo. É, quando eu estiver salvando. É, isso daí não acontece, né? Se sua TV serrilhar, manda uma mensagem pra gente. É, se nesse momento você estiver vendo esse podcast serrilhar, tá na hora de você desligar e fazer uma coisa da sua vida. Game over. Dormir com o Mario por cima de Bruce deve ser foda, hein? É, ele nem tem viado, você tá viado. Não, o Mario não é viado não, porque eu já vi o porno dele. Eu acho que ele comeu a princesa, hein? Não, não. Princesa Peach? Peach! Princesa Peach, quem comeu a princesa foi um Copa, né? É, Copa traçou todo mundo ali, né? Comeu até o Mario também, esse Mario. Mas ele não é viado. Nosso podcast é amaldiçoado. Aí você já perdeu dois. Eu já bati o carro ouvindo um. Nossa. Segunda-feira eu tava ouvindo aquela merda no carro, bati o carro. É, mas aí não é culpa do carro, né? Foi culpa do podcast, realmente. Eu acho que o podcast é foda. Devia chamar podcast, né? Podcast. Pode essa vida. Podcast.